como isto é um recurso precioso. Pela fé que se curou, restaurou e libertou. Que está, tudo podemos naquele que nos fortalece. Tenha fé e Ele ouve as suas preces.